A gente tá em todo lugar, se partiu. Olha o jeito de andar quando passar o neguinho. Será todos iguais, vem com os braços pra trás. O jeito malandro de nascer se é rapaz. Só muda o sotaque até aonde eu sei. E sei, a nossa gira, o nosso bom português, que faz correr atrás, querer parar, nem pensa. O caminho é longo, mas treinei pra resistência. A gente tá em todo lugar, tá no olhar que transmite o poder de lutar. Se for lutar, seja por algo que cê possa amar. Que só o amor dá o sentido que você precisar. De pele preta, calça leg bombeta. E na cabeça, mil fita, mil treta. Mais uma certeza que a gente leva paz. Na rua ou no show, sou o que sou, nada mais. Campinas da cena, favela é o tema. Eu nunca fui solução, sou problema. Então, penso em liberdade, lembro de zumbi. Ele é a multidão nas ruas, é a voz do neguinho. Surgiu nos tambor, no carnaval é tamborim. Na rima do MC é onde nós que tá aqui. Zona Leste, Campinas, Grupo Mentes, KRG Brasília, mais um na corrente. O samba, roda de bamba, tamborim, tantan, cipan. É nós que no rap, no break dos moleque, no squash, cipan. É nós que tá na esperança, no sorriso da criança, seja preto ou branca. É nós que tá. Nós tá aqui, nós tá lá, pode olhar. Alá, se o gueto tá, pode pá que é nós. Tamo que tamo, neguinho, vem com nós. Brasília, Campinas, em uma só voz. Então vamos que vamos, queridão. Cafezinho, Guará, quebrado, união. De rolê no Fusco, curtindo a brisa da noite. É de responso, peão, desse lado da ponte. O jeito gingado, a fala, as roupas. Mostra que nós tem identidade própria. Quarta black, tunico, empalo, é certo. É só me ligar, pega o voo direto. Catraca, chitara, comandas, picape, pancada com crises e tal, que de nice. É o rap, é o funk, é o soul, é os preto, é os verse, é as rima, é a música do gueto que balança as mina. Chaps maluco, nós tá junto, Thiago, o resto é lucro. Opressão no passado, hoje ganha mastelo. Opressou ainda rica com a nossa miséria, mas hoje é festa, tô fora dessa ideia. Um salve pra paz, tô correndo de problema. Domingueira é samba logo depois do jogo. No boteco do café, pode pra que é nós de novo. Assim vamos levando, chapando o globo. Bruno, vamos pro aeroporto, se não perco o voo. O samba, roda de bamba, tamborim, tantan, cipan. É nós que no tá. Rap, no break dos moleque, no squash, cipan. É nós que tá. Na esperança, no sorriso da criança, seja preto ou branca. É nós que tá. Nós tá aqui, nós tá lá, pode olhar. Alá, se o gueto tá, pode ir pra que é nós.